38594. Afirmativo, prossiga. Autorizado Curitiba, nível 380, via Peruísque 58. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Sagaz, que é a Alfa Golf, Alfa Zulu. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5165 nos respondos. 380 autorizado para Curitiba, decolando da 1-0, primeira curva direita, no perfil da El, após o Aleda, via Peruísque 58, Sagaz. Aciona 5165-198, é o controle, 3859 da TAM. Fechamento correto, chama o trono para o pushback, acionamento, posição 03, TAM 3859. Afirmativo, posição 03, pronto para posicionamento 3859. Para o táxi, o Chanel 625, está com autonomia de 4 horas e 11, não estacionado com 15, POB 107. 107 no POB? Afirmativo, senhor. Só confirmando, quem chamou para o táxi foi o Chanel 6225 ou 6291? Afirmativo, no finalzinho do pushback agora, senhor. Assim, então vai ficar atento ao o Airbus da companhia, Ingrid, que vai partir até o 01, após o mesmo, Índia e Alfa até o ponto de espera, pistão no 0. No ponto de espera, torre em 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, 14, bom voo. Afirmativo, assim, mas a tráfego da companhia está autorizado no ponto de espera pela Índia, chama 2386, o Chanel 6225, muito obrigado. Comandou 35221 para o posicionamento, volta 13. O trip 5221 na 113, por gentileza, aguarde para o pushback assinamento na 113. Já iniciando na 112 o Airbus da Oceania, ok? Sala está pronta, na posição 3, o TAM 3859 para posicionamento. O TAM 3859, por gentileza, aguarde para o push. E coordene com a equipe de solo, após o Airbus da Oceania livrar o setor, confirmando o Fokker 100 da Oceania livrar o setor, autorizado no 03, chama o táxi. Afirmativo, coordenando a equipe de solo após a aeronave da Oceania livrar o setor, está autorizado o funcionamento da 3859. É, confirme, senhor, é um Airbus, né? É um Fokker 100, ele vai iniciar o táxi agora e via Índia, ok? Então, ok, após a aeronave da Oceania, Fokker 100 autorizado o funcionamento, coordenando a equipe de solo, está 3859. Salvador, muito bom dia, azul 4299, solicita 360 para Campinas, sentido informação Lima, pronto para copo. Azul 4299, informação Lima, confere, autorizado Campinas, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta F, quando intercepta, Perzulu 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5171 no transponder. Autorizado 360 para o 4299, operando na MES, com curva à direita após a decolagem. Saída da El após Leda, após Brilho, após a Desulu 1-6 conforme plano. Saída 119, decimal 8, azul 4299. 5171 no transponder, chame pronto para o espectacionamento no 08, azul 4299. 5171 no transponder, chamará com pronto para o pushback acionamento 4299, graças. Executando a saída pouca, passando 8 mil pés agora. Então, é a coisa 320. Xané 62, Uno Uno, com Uno Uno 7 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, tocando com 20 para o táxi. O Xané 62, Uno Uno, táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre em 118, decimal 612, o ajuste no zero no 4, bom voo. Uno 0 no 4, Juliette Alfa, para o ponto de espera, no 0, 18612, é bom dia. Q5221 na remota no 3 autorizado, do pushback na mente, chama o táxi. Autorizado, puxa, está na mente chamada para o táxi, 5221. Na 6225, decola os 18, controle agora 198, bom voo. Para o táxi, o TAN 3859, o POB é de 167, alternando Campinas com 4:30. Terra, livre da colagem da 17, o vento 100 graus com 14 nós. Gente, estamos no Vendereco, boa rotatória. Justo no 0, no 4, bom voo. Afirmativo, vai ingressar à direita Índia Alfa após a passagem da nave da Oxa, né? Sai como 02 para o ponto espera, quando lá, 2186, o TAN 3859. Formou o tráfego. 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo a proa oeste, mantendo no meu pé de tráfego visual, já superado em altitude, o Xané 6225. Afirmativo, agradeço, senhor, tem o tráfego no Tiquez, agora já superado em altitude, realmente, o Xané 6225. Para, Charlie Serra. Charlie Serra, passa 1700, sem descida, copia, prossiga. Tá na torre? Afirmativo, torre agora em 198, decimal 6. Obrigado. Xané 6225 pode voar alto, boa senhor. Consegui direto o Momo, vamos coordenar com o Recife, o 6225 Xané. 5177 no transponder, web 5811. 5177. Afirmativo, confirme o portão que se encontra. Gente, no 07, chame pronto para o pushback, acionamento web, já é 5811. Camarão, obrigado. Para pushback, acionamento no 4, TAN 3304, atento ao ambulância da companhia, liberando o setor, autorizado no 04, chame táxi. Atento ao ambulância da companhia, autorizado para o estacionamento, chamará táxi, TAN 3304. Xené 6312, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. Centro Recife, 12545, alterna 1268563, 12. Ponte espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 14, bom voo. Juliette Alfa, ponte espera, torre 5221, obrigado. 223, chame centro Recife, 1260, alterna 288. Centro 389. O Charlie Serra, livre pouso, pista 17, o vento 110 graus, 12 nós, check 3. A gente vai checar, da presente frequência livre para coordenação, reporte para o regresso, Romeu Ponta Rosa. Tango Novembro Eco, tomando agora por da rotatória, chama torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. 19, decimal 8, bom voo. 19,8, até a volta, 6219. Charlie Serra, após o pouso, qual o pátio? Para 360 na Dael. 6211, copiado. Contato radar na decolagem, suba 360. 360, 6211. Controle, autorizar a linha direto Bidev no 6211. Consigo direto Leda, 6211. Direto Leda, 6211. Romeu, Charlie, Charlie, Serra, no solo, os 24, compate. Siga o táxi até a cabeceira 35, eu posso te liberando na Lima, tem o tráfego agora final de 3 milhas, cabeceira 97, Charlie, Charlie, Serra. Até a 35, liberar a esquerda na Lima, agilizando. Decimal meia, dúzia, o ajuste no 014, bom voo, TAM 3304. Taxi de Índia Alfa, ajuste no 014, chamada 186, muito bom dia. O Charlie, Charlie Serra vai liberar na Lima, ingressar na Mike à esquerda e reportar na Quebec, aguardando para o cruzamento. Bom dia, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 3-5-2-2-1. Tango November Eco, cheque trem, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso 1-7, baixado checado, Tango November Eco. Teatro, sigo no meu pés. Para Valença, do Júlio de Serra, está presente o frequente livre para a coordenação. Sube montanha, ela me escuta, o Zulu Júlio de Serra. É 3859, decola de Salvador, hoje 26, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3859, na sua escuta. TAN 3859, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. Saída da EL, podemos voar direto da EL, senhor, para o 360. Direto da EL, afirmativo, 3859. Direto da EL, cara. 5221, no livre decolagem da 10, vento 1-10 graus, 12 nós. Decolagem 5221. Charlie Serra, livre até o Pátio 5. November Eco no solo Auge 27, vai realizar o 180, vai observar o Bravo Eco 58 que está ingressando no Pátio 5 e vai seguir o mesmo como número 2. Da 3304, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha mantém na 10, tá? 3304. Minha 225, Sami Centro Recife, 1260, Altar 1288. 79.8, bom voo. 79.8, obrigado. Salvador Trip 5221. Ok, 5221, contato no radar na decolagem, suba 200, sai da gole. Sobe para o 200, no, sai da gole, Trip 5221. Autoridade chamar táxi, 4299. Autoridade chamará para o táxi, 4, apenas transformar na proximidade do ponto médio da pista bastante uma banda de espaço. Filmando sobre a pista ou sobre? Afirmo, na vertical da pista. Ok, ciente. Prêmio 221, chega agora o centro. Recife 3325, alterno 251. Foi pro 621. 621, afirmativo. Chamando Recife 13325, alternando 1251. 3325 a primária. 621, bom voo. Por isso você vem. Sim, só mais um minutinho para eu falar. Considerando a altitude de tato, livre descida para 3 mil pés. Afirmativo, 1888. Espera a torre em 1918, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 1-4, bom voo. Corredores Caixa Prévia e Veracruz Interlagos, repórter Felipe, o Vitor em Jurete. São 3304, livre decolagem da 1-0, vento 120 graus, 1-2 nós. Descida com referências visuais, está presente frequência livre para coordenação Zulu Juliette Serra. Tá pra Afirmativo, já está autorizado, já via o 36, já via a Índia, já está autorizado. Controle Salvador, até 3304, bom dia, cruza 1600, vai. 3304, contato radar na decolagem de Cuba 360, saída Golem. 360 Golem, até 3304. Quando possível, saída voa Evão. Grupo 5414, bom dia, o contato radar estabelecido. Agora 5 milhas para a posição Mari, nível 130. Sob vigilância, chegada a Mari, reporte de descida, 5414. O voo 888 solicita 2000, FVI da 10. Bem, está autorizado, 2000 pés, procedimento de LSX, reportando no localizador, 1888. Você é 3304, solicita, se possível, Evão, por aí, acorde. 5-1. Foi bloqueado para o TAM 3859. Chama Centro Recife agora, 3325, alternando 251, TAM 3859. Obrigado, até a próxima. TAM 3304, da presente, prossiga direto com o FITO. Obrigado, FITO, TAM 3304. 3299, bom dia, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-3 mais. Completo procedimento, chamando torre 18 decimal 6, 1888. 18688. Salvador, o trip 5414, ponto de áudio descida. 4-4 na chegada Mari, prossiga descida para 3000 pés, o altímetro 1014. Ele passou para 3000 pés, 4299 decola de Salvador 37, controle 119 decimal 8, bom voo. Controle 198, azul 4299. Salvador, bom dia, azul 4299. 299, o contato radar na decolagem suba 360, saída da EL. Contato radar 360, saída da EL, azul 4299. Dá o 12 mais. Livre pouso, pista no 0, gol 1888. direto no Interlado, Vitor Índio Juliette. Seu ativo, qual foi a da rotatória? Vitor Índio Juliette. Rotatória, Vitor Índio Juliette. O Alfa Vitor Juliette está confirmando seu toque arremetido em Veracruz. Vinte autorizado Salvador, Salvador, toque arremetido em Veracruz, decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Controle em 119, decimal 8 e aciona 0153, 51 nos responder, 0151, Alfa Vitor Juliette. Correto, para acionamento táxi decolagem, a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo, Alfa Victor Juliette. POB copiado, táxi autorizado, via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 1 no 4, bom voo, web 58, 1 no 1. Obrigado, bom dia, Juliette Alfa, controlação. No 888, salas 40, direita 121, decimal 9. 219 informa que a 510 perdeu o glide. 510? Meu glide, só localizado. Ok, gente. Obrigado. Gente, eu possuo apenas um plano já vencido das 10 no 8. Foi feita alguma DLA para o Porto Seguro, Juliette Bravo Delta? Chame torre 1 no 8, 3, 9, 6, Julie. 78, 6, grato, até a próxima, Julie. Salvador, bom dia, Papa Tango, Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, bom dia, o ajuste 1014 da presente autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso, Vitor Índio Juliette. Da presente final da 14, reportará 2 milhas, Vitor Índio Juliette. Voltando. Tan 3304, chame Centro Recife, 1260, alterno 288. 5221, chame Centro Recife, 1260, alternando 288. 260-288, FIP 5221. B02, boa, cena da identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1014. Boa. 4114, prossiga para 2 mil pés. Está autorizado ele é X-Ray, reporte no localizador. 2 mil é autorizado X-Ray, reportará o lock. 1 no 8, decimal meia dúzia, e aciona 5140, corrigindo, aciona 0264 no transponder, Juliette Bravo Delta.